Eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar. Eu esperei uma semana, um mês inteiro. A roça tava tão seca, dava pena em pé de ver. Eu da santa me lembrava, da promessa não esquecer. Foi na capela, elevei três pingos d'água. Um foi o pingo da chuva, dois caiu do meu olhar. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Pouso um avião, meu aeroporto. É uma embarcação que chegou no meu porto, distribuindo chá e muita sedução. Tem jeito não, tô gamadão. Que Deus me ajude. Ela é mais que linda, tá me dando bola. Tá parecendo grude, tá bombeando amor esse meu coração. É da praia e namoro, já deu muito carinho. Joia rara, tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave. É, já pôs fogo em mim, me deixa. É de arrancar suspiro, nosso namoro deu samba. Já é a dona da minha paixão. Olá, galera, lá cantando juntinho. Do jeito que você me olha, vocês, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Tesouro, já não estou sozinho, já tenho a chave. Lindo demais. Nessa, pois fogo em mim, me deixa de pé na bambé, de arrancar suspiro, nosso namoro deu samba, já é a dona da minha paixão. Olá, Olímpia, todo mundo assim. Do jeito que você olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vai dar namoro, vai. Do jeito que vai dar namoro. A fazenda do meu sogro faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu porque eu não tinha. Com essa fazenda fiquei rico de repente. Casei com a fazenda, ganhei a moça de presente. Agora sim, meu povo, vem touro jumbo, já à minha direita vai se preparando o grande girante. É um touro invicto, é um touro comentado, é um touro falado por esse rincão brasileiro. O grande girante também é um apaixonado, é um filho do interior que vai viajar. Abriu a porteira, aperta o touro, deixa rodar, meu Deus do céu. Merece uma salva de palmas, o bom girante, tá bom, garoto. Eu fiz a maior proeza pras bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro, traquejado no transporte, fui buscar uma vacada para o criador do norte. Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, que até na sombra investia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios, dizia: eu nunca deixei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi e tirar a valentia, ganha meu primeiro beijo, que darei com alegria. Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de esfora e passei a mão na peia. Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. Pois saltou a porteira no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras desceu pulando furtado. Saía língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando os cascos do mestiço batiam no lajeado, parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Cumpri sua promessa, a moça veio ligeiro. Me disse: você provou ser peão e boiadeiro. Dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Da cana se acende a caldeira da usina. Minha cana não dá bagaço, mas acende o fogo das meninas. Pega, pega, Teodoro e Sampaio. Pega, pega essa menina, que é louco de desejo, não é assim. Pega, pega, pega essa menina. Pega, pega, pega, por favor. Pega que eu tô desesperado, tô doente, apaixonado, não quero morrer de amor. Pega que eu tô desesperado, tô doente, apaixonado, não quero morrer de amor. Essa menina me deu um show de carinho, me fez chorar, me fez gemer sem sentir dor. Essa menina